coração não te dei, só emprestei e foi em vão. Pensei, achei, acabei me envolvendo, me perdendo, me contradizendo, vendo que perdi o amor próprio. Você virou meu ópio, não gerei anticorpos. Óculos, óculos, mágica de mentira. No desbaratino, você só me tira. Depressão não tô, você me enganou, me zoou, mas tudo bem, meu bem. E no momento, eu tô sem ninguém. Sabe como é que é, né? Tem umas gatinhas, é, bacana, comunicativa, perceptiva, vaidosamente interativa. Mas você incomoda, me odeia e nem me avisa. Eu subi ladeira, fiz muita besteira, só por causa de você. Arrumei briga na feira, tentei com a fofoqueira, só por causa de você. Mas se for de brincadeira, na segunda eu volto pra você. Mas se for de papo a vera, primavera, flores pra você. Mas se for de mentira, minha ira é toda pra você. Eu fico com ela, mesmo depois que a gente treta. Fico com ela, eu fico com ela. Mas se um dia ela fica banguela, fico com ela, eu fico com ela. No sítio, na praia, no parque ou na favela, fico com ela, eu fico com ela. Seu pezinho é 36, sua idade 23. A gente separou mais de uma vez. Seu corpo se encaixa no meu que nem uma luva. Ela é uma uva. Sabe que eu não gosto daquela saia justa. Ela abusa, ainda usa. Todos os meus rolê ela regula. Ela abusa, ela abusa. Eu subi ladeira, fiz muita besteira, só por causa de você. Arrumei briga na feira, tentei com a fofoqueira, só por causa de você. Mas se for de brincadeira, na segunda eu volto pra você. Mas se for de papo a vera, primavera, flores pra você. E de mentira, minha ira é toda pra você. De verdade, a verdade é junto com você. E minha louca, mas que boca. Ela tira a roupa que já é coca. E é como se estivesse armada. Eu cabeça dura pouca, discernimento nenhuma gota. Porra, já não pensei nada, faço cagada. E me apresente um homem que não tenha feito. Quando encontro uma mulher assim, quase sem defeito. E planos de vida, carreira, tudo desfeito. Até pegar-se caminhando em um labirinto estreito. Não adianta rezar, pedir pros céus, ela só cumpre o seu papel. Me vitimizo, logo me torno réu. Em matéria de maldade, essa mina é bacharel. Tiro o véu e veja como as coisas são. Penso, penso, uma longa reflexão. Penso, penso, será que fui um vacilão? Penso, mulheres têm o dom da ilusão. Eu penso, subi ladeira, fiz muita besteira, só por causa de você. Arrumei briga na feira, tretei com a fofoqueira, só por causa de você. Mas se for de brincadeira, na segunda eu volto pra você. De papo a vera, primavera, flores pra você. De mentira, minha ira é toda pra você. De verdade, a verdade é junto com você. Eu subi ladeira, fiz muita besteira, só por causa de você. Arrumei briga na feira, tretei com a fofoqueira, só por causa de você. Mas se for de brincadeira, na segunda eu volto pra você. De papo a vera, primavera, flores pra você.